sonho. O universo todo. Ori, ori, ori. Thank you. via as éguas da noite galopando entre as vinhas e buscando meus sonhos. Eram soberbas, altas. Algumas tinham manchas azuladas e o dorso reluzia igual à noite. E as manhãs morriam debaixo de suas patas encarnadas. Vias sorvendo as uvas que pendiam, e os beiços eram negros e orvalhados, uníssonas, resfolegavam. Vi as éguas da noite entre os escombros da paisagem que fui, e sombras, elfos e ciladas, laços de pedra e palha entre as alfombras, e vasto um poço engolindo meu nome. Meu retrato, vias tumultuadas, intensas, e numa delas, um sonho, a mim. Acima, porém, das lendas e tradições da terra, estão as lendas e tradições do céu. Simbolizados e descobrindo maneira reversível, como quase todo símbolo, as mais precisas e claras verdades, as mais precisas e claras verdades. Branco esperma. Astromancia. Aí no bom Coroada de estrelas. Coroada de estrelas. E muitos instrumentos de matemática. Matemática, instrumentos de matemática, matemática. Pode ser instrumentos maior de matemática menor. Instrumentos de matemática. Instrumentos de matemática. Vocês não estão entendendo nada. Vamos explicar. Coringa. Oh, Ô, Luna!